do Divã do Calaveira. Internet, voltamos com mais um Divã do Calaveira, né, Mel? É, finalmente! Por que que tua voz tá mais fã que o de costume? É, sempre foi. Ela tá mais fã e mais esganiçada. Acho que tá piorando com os anos. Tá piorando com as crises de sinusite, né? Pois é, eu passo entupida 300 dias por ano, acho que deu problema. O ar tem que achar um lugar pra onde sair, né? Pois é, sai pelo nariz. Pior sair pelo outro lugar, né? É, mas aí você não falaria. Opa, só a língua dos homens. Olha só, crianças, nós voltamos com mais um programa. E estamos aqui com mais dois convidados excelentíssimas pessoas. Eu não sei fazer esse tipo de coisa, esse tipo de babaca. É só falar assim, de garbo e elegância. Não, isso aí quem fala é o Léo Lopes, a gente não pode usar, porque ele se apropria. Ah, é, ele patenteou. É, ele se patenteou tudo. Mas estou aqui com pessoas maravilhosas. Eles têm um ofício um tanto quanto diferente, né, Mel? Pelo menos assim, muita gente não considera ainda como ofício, a menos que você esteja na Globo. Isso, né? Ganhando no mínimo milhões, né? 5 dígitos. Não, sim, é 5? Não, 6 dígitos. 6 dígitos. Isso, seis no mínimo 6 dígitos. É 6? Não, aí é muito dinheiro. Não, então é 5. É isso mesmo. Eu ganho tão pouco, que eu não passo dos 3 mesmo. Mas tá tudo certo. É o Diego e a Nanda, meus queridos. Sejam bem-vindos ao Divã do Calaveira e ao JonasCast. Olá, gente. Obrigada. Aqui é Nanda. Boa noite. Pra quem é de noite, né? Bom dia pra quem é de dia. Ah, sério? Meu Deus. Ué. Me lembrou a Vovó Mafalda. E aí, galera. Meu nome é Diego. E muito obrigado pelo convite. Tamo aí. É nóis, né? É nóis, que heróis. É, pelo sotaque você já sabe de onde eles dois vieram, né? Opa! Imagina! Meu, somos de São Paulo, meu! De São Paulo também, meu! Opa, amém! E Zona Norte ainda, hein? Pra piorar. É verdade. Gente, Vila Maria, exala a Vila Maria aqui nesse chat. Só um da elite, que eu fui, da elite. Só um segundo que eu fui invadido por uma coisinha de 2 anos aqui, rapidinho, tinha entregado de novo, mas já volto. A Mel tem uma coisa também, a Mel também é de São Paulo, ela também tem uma coisa que ela vira e fala assim, não, a gente aqui não tem sotaque, meu. É você que tem sotaque, a gente não tem. É, eu tenho, eu tenho sotaque demais. Tem, demais. Sotaque demais. Olha só, Interneticos, hoje nós vamos falar sobre o quê, Mel? Hoje a gente vai falar de artes cênicas, de como é viver de atuação, de teatro, de artes no Brasil, de cantar, representar, tentar montar uma peça independente, como é que é, como não é, como é se formar em artes cênicas, se é necessário, se não é necessário, se tem panelinha, se não tem panelinha, tudo isso a gente vai explorar agora. Uau! Nossa! Tu viu? Eu tô ficando boa nisso! E eu nem escrevi! Você viu, cara? Olha só! Sim. Eu tô emocionado que essas crianças crescem tão rápido, cara. É, ainda ontem. Ainda me lembro daquele bicho de goiaba que a primeira vez que participou aqui ficava caguejando. É isso aí, como o Mel falou, não tem mais nada a acrescentar, vamos ao programa. Meninos, Diego e Nanda, como é que vocês se envolveram? Como é que vocês entraram nesse universo do teatro? Não, pera um pouquinho, como a gente se envolveu entre eu e ele? É, ficou meio estranho, cara. Parece perguntinhas do TV Fama, né? Caraca, pera um pouquinho. Faz a pergunta direito pra dois atores. Como é que vocês se envolveram com o teatro? Mas esse pessoal do teatro, ele é todo assim, ele é todo pra frente, né, cara? Com teatro, que fique bem claro, com teatro. É, com teatro. Por favor, é com teatro, que fique bem claro. Isso, como é que vocês dois se envolveram, cada um respectivamente, com sua vida, se envolveu com o teatro, com as artes cênicas? Eu sempre falei que eu acho que eu não comecei achando, sabendo que era uma profissão. Porque desde muito adolescente, desde muito criança já, vamos dizer assim, porque eu ainda tinha... a partir do momento que eu me lembro que eu escolhi essa profissão, não como profissão, mas porque eu achava incrível, eu tinha 10 anos de idade. Então eu acho que ainda era uma criança, não era nem adolescente ainda. É, e eu lembro que eu comecei porque eu era fãzíssima, número 1 da Angélica. Eu não posso negar Não, velho, você não vai. Você não vai terminar esta pergunta dizendo que a Angélica, que a profissão dela é ser socialite, te inspirou a ser atriz. Não, não me diz uma coisa dessa, nada. Cara, ela vai dizer. Eu tenho que contar a verdade. Eu era uma criança, eu achava o máximo. E aí eu não sabia direito que era ser atriz, que era ser cantora, qual era a diferença. Eu queria ser artista. Esse era um nome que eu reconhecia como criança. E aí, conforme eu fui crescendo, fui adolescente, eu lembro que em todas as festas de aniversário, dos meus 10, 11 anos até pelo menos os meus 15, juntava amigas, irmã, enfim, e a gente montava uma apresentação. Então eu fazia um programa lá, Angélica, enfim, etc. E aí eu comecei a desenvolver isso. Então, toda festa de aniversário, os meus convidados eram obrigados, eles ou não, a me assistir lá, dublando Angélica, Xuxa, Mara, Maravilha, por aí. Que eu sou da década de 80, né, gente? Ô, bem-vindo ao clube. Pois é. E aí, resumindo, quando eu fiquei mais adolescente, eu comecei a ter bastante consciência disso. Não existia a profissão apresentadora infantil. Eu sabia que ou ia ser cantora ou ia ser musicista. Eu já estudava um pouquinho de violão e piano, mas depois eu parei, porque não era o que eu realmente gostava. Eu comecei incentivada pela minha mãe, pelo meu pai, a estudar música, que depois isso vem a ter, mais pra frente eu conto pra vocês um pouquinho, mas isso veio a ter uma influência muito grande na minha vida artística. E aí eu fui estudar teatro, porque eu entendi que era por onde eu podia começar pra ser uma Angélica da vida. E foi aí que eu descobri a paixão pelo teatro. Eu comecei a estudar aos 17 anos no Senac, aqui em São Paulo, uma escola muito boa. E foi aí que eu comecei. Então eu acho que foi muito por intuição mesmo, assim. Sempre, naturalmente, isso veio pra mim. Eu não tive nunca dúvida nenhuma de que era essa carreira que eu queria seguir. Olha que fofo, com exceção da parte da Angélica, mas eu gostei da história. Pelo menos a Angélica era boa moça, né? Não era Mara Maravilha, com o peito de fora no curumim. Ué, não foi uma boa influência. Era boa moça? Perto de Xuxa, que está pelada por aí, cara. Eu concordo, Melina. Também gostei dessa posição. Eu defendo a convidada, tá? Apesar de que ela obrigava as pessoas a assistir, né? E a dançar também, que eu sei dessa história. Olha só, eu só vou falar uma coisa. Ela teve um caso com supla num filme, tá? Só isso. Ai, gente. Foi um sonho de verão? Não foi. Não sei, foi um daqueles infindáveis filmes do Gugu e do Dominó. Do Conrado. Cara, Conrado galã, né, velho? Que década merda. Que década merda, década de 90. Imagina, eu gostava do Conrado. Eu também gostava de todos esses filmes aí. Eu curtia. Não tinha outra coisa pra curtir, cara. Não tinha Malhação, né? Só tinha filmes do Supla com Angélica e Conrado. E você, meu caro Diego, como é que você começou nessa área? Bom, como a Nanda falou, é difícil também com a gente começar. Não. Sacanagem. Não, foi um pouco mais decente, assim. Ufa. Que isso, Diego? Não, como ela falou, é difícil a gente já começar falando assim, é isso que eu quero pra vida. Eu sempre fiz algumas coisas na escola, trabalho de escola, sempre começo na escola. E aí, um dia eu fui eleito na minha sala, representante de classe, e me chamaram para uma reunião dos representantes de classe. Nessa reunião, resolveu abrir um curso amador para os alunos, quem quisesse, em troca dele usar o espaço lá para a companhia dele. E aí ele divulgou isso, eu fiquei sabendo, e a gente começou a fazer. Ele fez uns testes, e logo de cara eu fui chamado assim pra... o nome do espetáculo era um infantil, o Rei Arthur. E aí eu fui chamado pra ser o Rei Arthur, e eu já fiquei assim, meu Deus, que é isso? Que será? Que não será? Foi bem interessante. Mas aí, a partir daí, esse processo, que é o processo de teatro, bem... uma coisa leva a outra, né? E é muito gostoso participar. E aí eu decidi que era isso que eu queria fazer. Mas sempre tem uns perrengues do meio que a gente vai falar por aí. Ah, então que bom que você começou assim de uma forma mais despretensiosa e acabou gostando, né, Diego? Sim. E assim, eu acho que seria legal a gente começar a falar do início, como é que vocês começaram a querer, assim, os primeiros trabalhos profissionais mesmo de vocês, as piores dificuldades, assim, aquelas roubadas, sabe? Fala, puta, por onde que eu vou? Quando você fala assim, quero fazer teatro, pra onde que eu vou? Como é que foi esse processo de, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Como é que foi isso pra vocês? Pra mim, já continuando, né, porque foi meio que emendado, assim. Depois que eu fiz esse projeto, o próprio diretor da companhia chamou algumas pessoas pra participar do espetáculo que ele já tava montando, que era um outro infantil, da Maria Clara Machado, que era o Cavalinho Azul. E aí a gente não tinha nem um ano de teatro, ele já convidou a gente pra participar. E foi bastante interessante o processo, porque eles trabalham com a linguagem de teatro e circo, e aí a gente aprendeu muita coisa de circo, aprendeu muita coisa de teatro, e já participou de um espetáculo que ficou em cartaz 3 meses, que é o máximo, assim, uma companhia já de início começar. Foi muito, muito bacana, né? O salário foi terrivelmente baixo, mas o sorriso tava de orelha a orelha. É uma realidade, a gente não pode negar, né? Eu não sou do teatro, mas eu digo assim, é uma realidade que realmente paga-se um pouco menos, né? Mas não só no teatro, né? Outras profissões também, todo mundo começa estagiando, ganhando pouco, né? Aquela Sim, mas nesse caso eu nem esperava ganhar, né? Porque... então já veio lucro. Já veio, por isso que eu tava sorrindo, e foi muito... Eu ganhei R$30 uma temporada de um mês, no meu primeiro mês, e foi muito legal. Eu tava me sentindo o máximo, assim. Eu falo que é o seguinte, as pessoas têm na mente uma imagem, um conceito sobre a profissão do ator, que envolve muita pobreza financeira, entre aspas, assim, né? Parece então que a gente ganha muito mal e que, enfim, vai ser sempre muito difícil. E o que eu sempre falo para as pessoas que estão começando, ou para colegas até que já tem uma certa experiência, mas que às vezes continuam repetindo esse discurso, porque a gente tem que prestar muita atenção, que todas as profissões, elas têm a sua dificuldade no início, às vezes no meio e às vezes até o fim. Toda e qualquer profissão. Eu acho que a profissão do ator, ela não se diferencia das outras em nada. Porque assim, o ator, ele não é a única. Aí assim, claro, a gente se diferencia porque a gente não tem talvez um salário fixo, mas a gente tem outras milhares de compensações. Então, então a gente tem que tomar um pouco de. A gente tem um pouco de atenção a não também continuar com essa, criando, né? Porque eu acho que o mais importante daqui pra frente não é o que tá pra trás, é o que tá pra frente na vida da gente. E no caso da profissão do ator, o brasileiro tem na cabeça. Que sim, é uma profissão não só muito digna, eu acho que isso até já está bastante visto por todas as pessoas, já respeitam a nossa profissão. Inclusive regulamentada, tudo certinho, né? Exatamente. Então, assim, quantas pessoas lutaram para isso, e eu tenho a maior gratidão por todos os atores que fizeram isso. Agora, eu acho que a gente tem que também olhar um pouco a profissão do ator, não como uma profissão que está à margem nesse sentido, mas como qualquer outra profissão. Como qualquer outra profissão, tem as suas situações de barreiras e de evoluções a se ultrapassar. Para quem está começando ou para quem já tem um pouco de experiência, às vezes tem que voltar um pouco para trás e recomeçar de novo. Mas assim, eu tenho um otimismo muito grande. Eu acho que é uma profissão que tem as questões como qualquer outra. Então, agora vocês fizeram uma primeira pergunta aí, Melina, que eu me perdi um pouquinho, que vocês perguntaram como começa, é isso? Como é que, quando você decidiu que ia tomar esse rumo, quais foram os seus primeiros passos e as dificuldades que você viu? Porque assim, naquela época, vamos dizer que não tinha um Google pra você, vou procurar como começar no teatro. Vai no YouTube, tutorial. Vai no YouTube, tutorial ator. Ator em 5 passos. Não tinha isso. É uma ótima pergunta, é uma ótima colocação. É, eu, no meu caso, não sei, de depois vai conta um pouquinho, mas no meu caso, como eu sempre quis ser artista, né, como eu contei no comecinho, chegou um momento que a minha mãe acabou me colocando. Na verdade, eu descobri isso muito tempo depois. Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ser artista, pro meu pai, eles nunca, no começo, nunca apoiaram isso da forma como eu gostaria. Apoiaram da maneira deles, mas não como eu gostaria. Mas como eu era muito tímida, mas muito, muito, muito tímida. Pra um ator é um problema. É um problema. Assim, por um lado, porque as pessoas podem continuar tendo a sua personalidade ser tímidas, né? Mas eu tenho que exercer bem em cima do palco. Aí a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente como é esse ofício mesmo de ser ator. O que isso tem a ver com ser tímido ou não. Mas, assim, a minha mãe entendia que era um problema pessoal, de personalidade. Então ela, bom, já que essa menina quer tanto ser artista e é tão tímida, vamos colocar ela no curso de teatro. Então foi um pouco a minha mãe que descobriu. A minha mãe sempre foi professora, então ela sempre quis que eu tivesse em escolas muito boas, assim, mesmo que eu fosse estudar teatro, ela queria que fosse um lugar muito bom. Então foi a minha mãe que pesquisou um pouco isso, perguntando, e ela já existiu o Senac aqui em São Paulo. Ela foi se informar e foi aí que eu comecei. E de lá, eles foram indicando. Eu fui fazer faculdade depois, enfim, fui fazer um curso técnico. E aí fui pesquisar um pouquinho mesmo, perguntando para os professores, né, no Senac. Mas foi assim que eu particularmente comecei estudando. Eu sempre gostei muito de estudar. Então foi por aí que eu comecei. Agora hoje em dia tá tudo mais fácil, como vocês disseram. Não, tem um tutorial no YouTube. Não quer dizer nada. Até porque os tutoriais no YouTube são geralmente assim. Você vai lá, sei lá, quer aprender a mexer no Skype. Tutorial Skype. Aí, geralmente, 99% dos tutoriais, quem faz pra esse tipo de coisa, são crianças ou pré-adolescentes de 9 a 12 anos. Aí fala assim: oi, galera. Eu tô querendo conhecer da qual eu faço esse Skype. Eu quero falar pra vocês que eu faço esse Skype. Cara, aí você vai dando um estado de nervo. Vai dando. Aquilo, você vai entrando num estado de nervo, que eu já cheguei a desligar o computador. Não, mas se tivesse um diator, pelo menos articulado ia ser. E bem projetado. Olha, duvido, cara, se faz tutorial no YouTube. É desse jeito, cara. É a internet. É uma merda. Maldita inclusão digital. Wanna love that boy. Ah, internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Meet me midnight. That's when things get nice. Eu falei que eu ganhei R$30 de cachê no primeiro mês, mas foi fantástico, foi uma experiência única. E a partir daí, eu pude decidir que era isso que eu queria, porque eu podia muito bem ter desistido, falar, ah, que porcaria, vou ganhar isso pra minha vida, vou ganhar muito mal, porque aí começam os tabus, né, da vida do ator ou de artista no geral, que ganha mal, que é isso, que é aquilo, mas tem esse incentivo interior, né, que é o que você realmente quer. Toda profissão, ela tem um tabu. Então, assim, eu tenho primos e primas que acabaram, ou estão passando, ou acabaram de passar por períodos de vestibular, e eu sou vista um pouco na família como aquela que acabou escolhendo, né, ainda com essa visão que eles têm, que é a visão deles, eu não vejo problema nenhum. Hoje eu tenho uma relação com a minha família fantástica, e eles vão me assistir, me respeitam de uma maneira muito bonita, mas eu particularmente também fui conquistando isso com a minha família. Agora, ainda assim, eu sou vista como aquela que acabou quebrando. É diferente. Diferente, que quebrou padrões, enfim. E que não de forma pejorativa, mas de forma positiva, mas que as pessoas às vezes olham e falam: nossa, como você conseguiu? Então, quando a gente pensa aí sobre essa questão dos tabus, às vezes você até vivencia isso dentro da sua própria família, a gente tem que lembrar que, se eu falo, como eu disse, eu tenho primos que estão, primas e primos que passaram por essa fase vestibular, E eles às vezes vinham conversar comigo porque me viam um pouco dessa forma. E eu sempre fui aquela que disse: você tem que fazer algo não pelo dinheiro, porque o dinheiro, ele é uma consequência, como tudo na vida. Como tudo. Essa é a minha visão de... Aí já entra um pouco na minha filosofia de vida. Mas que não tem como eu separar da minha profissão, porque a minha profissão também é, tá ligada a como eu penso, como eu vejo. Então, eu sempre falei, não escolha... Porque, assim, se você escolhe ser médico, aí as pessoas começam a falar assim: ó, mas você não vai ter vida, hein? Ó, mas você vai estudar muito, hein? Ó, mas... Então, assim, parece que, no fundo, qualquer profissão que você escolher, de uma certa forma... Ah, eu vou ser advogada. Ih, mas você vai ter... E se você tiver que defender um cara que matou 10, 100 pessoas? Como é que você vai fazer? Então, assim, de novo eu volto nesse assunto, mas é porque é muito importante frisar que não importa quanto dinheiro você vai ganhar ao longo da vida, porque é uma consequência, sim, na minha opinião, é uma consequência do seu profissionalismo e é uma consequência, principalmente, das suas posturas de vida. O dinheiro, ele não está só ligado à profissão, para mim. O dinheiro, ele tá muito ligado a... Você doa dinheiro? O que você faz para plantar primeiro, para isso voltar para você? Eu gosto muito dessa filosofia. Então, eu comecei a perceber que o dinheiro, ele... Às vezes você ganha muito, às vezes você ganha pouco. E às vezes você ganha muito e é muito infeliz e gasta tudo em remédios. Então, só para dar um exemplo aqui. Então, eu acho muito relativo e eu acho muito arriscado você escolher uma profissão pela questão financeira. É que também tem aquela questão, a questão financeira, só que o que, que é, até onde é ganhar dinheiro pra você? De repente ganhar dinheiro pra mim é R$1.000, só que pra você R$1.000 você gasta num churrasco, pra você ganhar dinheiro é 50 mil pra cima. Então assim, até onde, que limite que é esse ganhar dinheiro? Tá, ganhar dinheiro, quanto dinheiro que você... De quanto que a gente tá falando? É muito pejorativo você falar isso. Ai, eu trabalho por dinheiro. Tá, eu também trabalho por dinheiro. Eu não saio de casa para gastar dinheiro. Desculpa, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, porque eu preciso. Se eu vivesse de luz, eu não ia nem sair de casa. Ia ficar dormindo o dia inteiro. Então tem essa. Ai, eu quero um trabalho que me dê dinheiro. Tá, beleza. Quanto dinheiro você quer? Até onde você tá disposto a fazer algo que você não gosta só pelo dinheiro? Ou até onde você está disposto a fazer algo que você gosta, não ganhando dinheiro, sabe? Eu acho que seria... Não adianta a gente falar, assim, limitar isso, porque é muito pejorativo, né? É, e outra coisa, assim, perfeita a sua colocação, eu acho, Melina, mas, assim, e tem um outro lado ainda que complementa isso, que eu não estou aqui dizendo que os atores, eles não têm que ganhar bem ou que qualquer outra profissão que seja. A gente trabalha... Claro. Muito pelo contrário, é óbvio que a gente trabalha pra ganhar dinheiro. Eu não vou levando pra fazer um espetáculo e... É, pra não ganhar nada, né, assim... Pra não ganhar nada, a não ser que eu faça isso como um hobby. Aí, tudo bem, a gente tá falando de outra coisa. Mas se tô falando como profissão, obviamente que a gente vai ganhar dinheiro e quer ganhar muito bem. Agora, é isso, assim, tem que tomar... Eu acho que a gente tem que, principalmente pra quem estiver ouvindo a gente, que vai escolher uma carreira, seja lá qual for, escolha pelo seu coração, porque a felicidade faz você conseguir qualquer coisa. Você tá em paz, tá feliz e gostar do que você faz, faz você acordar todo dia de manhã pra ir atrás do que você precisa e pra ganhar dinheiro, obviamente. Né? Então, eu acho que é importante pensar nisso quando você vai pensar em ser ator, né? O que eu já tive de paciente, eu já tive uns 20 pacientes que trabalhavam no Senado Federal. Cara, qualquer Zé Bunda dentro do Senado Federal, o salário mínimo é R$15.000. O que é bom. O sujeito que serve café, quando você vai ligar na TV Senado, aparece geralmente aquela pessoa, aquele senhor, que são funcionários antigos, que vão entregar cafezinho. Aquela pessoa ali tá ganhando R$17.000. E, cara, aí esses pacientes que eu tinha era analista, assistente legislativo, era só de 30, 35 mil reais pra cima de salário. Eles não suportavam o que eles faziam, tanto que se afundaram nas drogas e acabaram numa clínica de reabilitação. Sim, tem vários exemplos, assim. Uma professora minha disse... Tinha uma aluna que era muito... Ela adorava fazer teatro, ela é excelente atriz. Mas... O inconsciente dela dizia que ela precisava ganhar dinheiro. Então ela abandonou a carreira de atriz para ser gerente de um super banco, do Citibank. Hoje ela é gerente do Citibank, ganha R$20.000 e faz 5 sessões de terapia por semana. Sim. Então, assim, depende do que você realmente depende quer. Depende da sua necessidade também, porque tudo bem, você correr um sonho é difícil, só que... beleza, se você tem uma família ou alguém que consiga segurar as pontas, principalmente no começo, beleza, mas tem muita gente que até tá ouvindo a gente que, ah, eu queria viver de podcast, eu queria viver de atuação, só que, sei lá, a mãe é alcoólatra, não tem pai, tem 8 irmãos pequenos em casa, que não consegue sair, tem que trabalhar em 3 empregos, e aí fica deixando o sonho meio que de lado, assim. E eu penso também, né, nesse tipo de gente, assim, nesse tipo de situação. Sim, é o que eu tava falando, a questão da necessidade, né? A gente vive num país em que a necessidade se faz muito mais presente do que o sonho, do que a vontade de querer ser aquilo que você quer ser. Seja balonista, seja, sei lá, adestrador de cães, seja o que for. Mas a gente tem uma necessidade. O brasileiro, ele trabalha 5 meses pra pagar imposto. Entendeu? Só 5 meses pra pagar imposto, brasileiro médio. Então daí você já tira a questão da necessidade. É legal você ter um sonho? É maravilhoso. É ótimo você ir correr atrás do sonho? É maravilhoso. Entretanto, a gente também tem que saber que vai ter concessões que você vai ter que fazer. Aí. E às vezes consequências. Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma tia minha que ela tentou por 20 anos ser atriz. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é por causa da personalidade dela, que ela é uma das pessoas mais, assim, difíceis pra se lidar, entendeu? Mas ela tentou por 20 anos ser atriz lá no Rio de Janeiro, na Globo e tal, e não conseguiu. Ah, você tá fadado. Ninguém tem sucesso assim, profissional, não só na parte de ator ou atriz, mas, por exemplo, você... Ah, eu quero ser um administrador fudido. Aí você abre a sua empresa e fale, sabe? Isso tá sujeito a qualquer um. Qualquer um tá sujeito a ter fracasso ou sucesso na vida. E é uma coisa que eu... Desculpa, Nanda. É uma coisa que eu não falei ainda, mas eu não só trabalho com teatro. Eu sou registrado num outro trabalho, CLT e tudo mais. Né? E eu já larguei 2 vezes o teatro pra fazer trabalhos fixos. Registrado e tudo. E não vi nenhum problema em voltar depois, em me atualizar ou me manter sempre atualizado. Porque eu sabia que era realmente... Eu sei o que é realmente que eu quero fazer, que é isso. Mas no momento que eu precisei parar, eu parei. E aí eu fui procurar algumas outras coisas. Eu parei dois anos a primeira vez e depois 1 ano. Agora eu também estou trabalhando num outro emprego paralelo, que é uma... Pra vocês verem que é possível. E eu vou entrar em cartaz mês que vem. A gente acabou de terminar uma temporada, eu com o meu grupo, que depois eu vou falar, fazer um merchan aqui. Pô, mas na hora, meu filho. E o mês que vem a gente vai entrar em cartaz também. Então é possível. É possível lidar, né, com as duas vidas, assim, né? Você consegue ter um emprego de dia e fazer um ensaio à noite, um final de semana, se doar para as duas coisas, né? E depende do que você realmente quer, que nem você começou. Você falou o Rodrigo falou da parente dele, que é Globo. Isso. Depende. Aí é o sonho dela, né? Foi o sonho dela. Sim, então, depende do segmento que você quer. Né? Porque se você quiser um padrão que você não consegue trabalhar com outra coisa. Você só vai trabalhar com aquilo, aí você tem que abrir mão de muita coisa. Se não, você segura e faz as duas coisas. Rodrigo, você estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante, você estava falando de sonho, né? Ah. Porque, de novo, eu volto a dizer que, assim, eu tô aqui como atriz, obviamente é a minha profissão, mas eu vou falar de uma forma até mais abrangente, porque pode ser que a gente tenha aí muitos ouvintes que não sejam atores. Eu achei muito interessante o que você colocou, porque é assim, a Mê também comentou uma coisa muito legal, ela falou, poxa, tem gente que o pai, a mãe é alcoólatra, tem que trabalhar em 3 empregos e quer ser ator. Como é? E aí? O que você faz, cara? Ou quer ser ator ou quer ser médico? Porque, de novo, voltando ao assunto, que não interessa a profissão que você escolha. As pessoas, elas, cada um vem, tá aqui nesse mundo, vivendo, trilhando um caminho, e cada um tem as suas situações de evolução para passar. Eu nunca chamo de problema, porque eu acho que a gente nunca tem problemas na vida. Eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente sempre tem situações que te ajudam a se fortalecer, a você evoluir mesmo. Então, eu sempre, só voltando a esse assunto que eu achei muito legal, É, quando você quer ser, no caso, ator, né? Porque é o que a gente é o assunto de hoje, é, você vai encontrar. Eu encontrei, por exemplo, o Di tá agora trabalhando com outra coisa. Eu basicamente sempre tive na profissão artística, mas eu fiz faculdade de teatro, eu fiz curso técnico de teatro junto com a faculdade, eu estudava muito, eu não namorava, eu estudava muito, eu me dediquei muito à minha profissão por um tempo. Depois, enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei no Censo 2000, eu era coordenadora da região da Zona Norte de São Paulo, eu lidava com isso ao mesmo tempo. Eu tive um preconceito muito grande de abrir um pouco para outras profissões, fora até da área artística. Depois, dentro da área artística, eu comecei a cantar, depois eu fui estudar dança de salão, eu fui fazer várias coisas, eu fui abrindo, o que me facilitou muito ganhar dinheiro. Agora, tem pessoas que tem uma questão de talento também, um pouco, assim, não, eu não quero cantar, eu quero só ser atriz. E aí eu acho que eu quero ser atriz, eu tenho uma mãe alcoólatra, vamos pensar na pior das hipóteses, entre aspas. E eu nasci numa família que não tem uma condição de me sustentar, de pagar uma faculdade pra mim. E aí, cara, o que você faz nessa hora? Bom, nessa hora, eu acredito, porque como eu enfrentei várias questões que aparentemente não eram complicadas, mas dentro da minha família, pessoas, meu pai e minha mãe não queriam de jeito nenhum que eu fizesse faculdade de teatro. Então, eu assim, pra quem me conhece, o Diego sabe um pouco, mas pra quem me conhece sabe que os 10 anos de terapia que eu também fiz pra poder ter essa aceitação dentro da minha família, por exemplo, que hoje tá mais do que bem resolvido, graças a Deus. Mas assim, e aí, como é que você faz quando você encontra uma dificuldade e tem uma profissão, seja ator ou seja médico, seja o que for, que você quer seguir? Aí o que eu digo é assim, você tem que primeiro acreditar muito. Então assim, talvez você só venha a ser um bom ator e ganhar dinheiro como ator depois de 30 anos. A minha pergunta, que é a minha resposta, é assim, quanto tempo na vida você sustenta o seu sonho? Quanto você quer realmente a ponto de lidar com a mãe alcoólatra, ter 3 trabalhos para poder pagar e sustentar a casa e ser ator? Pode ser que você tenha que adiar isso. E a Melina falou uma coisa que é muito sábia, assim. Cara, você tem que abrir a mente para fazer outras coisas. Mas eu sempre vou ser advogada do diabo nesse sentido, de, né, entre aspas, de dizer que enquanto você sustentar na sua mente, no seu pensamento, que é isso que você quer e que é isso que te faz feliz, você vai tentar a vida toda, e talvez pra quem acredita em reencarnação até outras vidas, vamos dizer assim. Então é um pouco isso, assim, eu acho que você tem que sustentar o que você quer. Porque é assim, Rodrigo e Melina, eu penso, vocês falaram uma coisa que me lembrou uma situação que eu passei, que eu penso assim, a gente tem um GPS dentro da gente. Uhum. E às vezes você entra numa rua que parece que não vai dar no lugar que você quer chegar. Só que você tem que passar por aquela rua. Porque, assim, eu quero chegar no restaurante. Pra ter certeza. Então, assim, não, e às vezes você passa por milhares de ruas, dá voltas e voltas, pra poder chegar onde você quer. Porque tem trânsito naquela rua, você para um pouco na vida, para 2 anos que nem o Diego fez. Agora, eu acho que é isso, a gente não pode parar nunca de tentar realizar aquilo que a gente acredita, né? Independente da profissão que seja. Ah, legal falar isso, e também já puxando também uma... Eu tô emocionado aqui. Que lindo, cara. Bom, além de atriz, eu sou psicóloga, hein? Terapeuta, tá abrindo uma igreja agora. Tô abrindo uma igreja, mentira. Bispananda. Coloque agora, internet, coloque agora um copo d'água em cima do seu laptop. Vamos fazer a bênção. Coloque um copo d'água em cima do seu iPhone pra molhar essa merda. Estragar tudo. Deposite na nossa conta corrente, número... Isso. E você vai ter o seu sonho realizado. Ai, se fosse assim, né? É legal também, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, porque ninguém começa, assim, tirando o Diego que já começou estrelando uma peça, pelo menos assim, alguns atores que eu cheguei a conviver, né, a pesquisar quando eu quis fazer essa pauta de teatro, muitos começaram fazendo figuração, eu fazia agência, eu trabalhei de modelo, eu fazia figuração comercial, eu fazia figuração no programa do Gugu, e aí foi, tentando pelo network, conseguir um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali. foi tentando fazer num curso, aí descobriu alguma outra coisa pra fazer, um freelancer. Vocês, assim, já chegaram a fazer esse tipo de trabalho? Meio que fora do teatro, cantar num barzinho, que nem a Nanda canta, cantar numa banda à noite pra levantar uma grana, mas sem sair muito dessa parte de artes? Vocês chegaram a fazer muitas coisas assim? Já, já. Tem uma frase que eu não esqueço, que é da Fernanda Montenegro. Ela fala assim, se você quer trabalhar no teatro, esteja no teatro, né? É, então, não importa o que você vai fazer lá, se você, mesmo que você só queira ser ator, mas não tem só para atuar no teatro, né? Você pode ser produtor, você pode ser diretor, você pode ser técnico, você pode ser bilheteiro, mas você tem que estar lá no meio. E eu fiz bastante isso. Eu sou, né? Inclusive, faço de vez em quando produção, técnica, som, luz, bilheteria já fiz bastante, camarim nunca fiz, mas enfim, é estar no meio e absorver tudo que você pode lá no meio, pra você aprender. E a gente sempre faz alguns trabalhos que não gosta, mas faz parte, né? Acho que pra crescer sempre faz parte. E você, Nanda? Eu concordo com o Diego, assim. Eu particularmente nunca optei por fazer figuração, nesse caso específico que você perguntou. Mas, cara, eu já fiz tanta coisa dentro da área artística e um pouco fora. Até hoje, de vez em quando, minha mãe trabalha na área de educação, uma coisa ou outra que ela me chama pra ajudá-la. Às vezes, se eu tenho tempo, eu faço. Mas assim, basicamente, falando do ponto de vista artístico, cara, eu comecei, por exemplo, eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu juntei até um dinheirinho legal na época. Eu tava na faculdade, tava no segundo ano da faculdade, e eu queria trabalhar na minha área. E aí, eu tinha muita gente que fazia trabalhos de espetáculo infantil em festas de aniversário. Ah, você, por exemplo, ia de princesa e fazia uma não, apresentação? Então, eu sempre fui um pouco estrela. Ai, que frescura, meu Deus. Eu não vou vestida, tá, de Cinderela pra festinha infantil. Eu não vou fazer animação, mãe. Não pago micos. Não pago micos, mãe, nem pra ganhar dinheiro. Ah, mas não é mico, não. Tem muita gente, né, que né, faz curso de teatro e fim de semana não, vai encarar a parte. Vai virar bolo. Vai ser Pikachu. Não, de forma alguma. É que assim, eu optei por fazer um outro tipo de trabalho, mas eu acho que é muito válido. Eu cheguei a fazer acho que umas duas vezes, tipo, coisas de pintura em mãos das crianças e saíam monstros horríveis. Ela deformava as crianças na festa. Aí eu falei, acho que é melhor eu não fazer isso. Acho melhor ser atriz mesmo. Então aí eu consegui encontrar um grupo que vendia muito bem na época. Eu não tenho mais contato com eles hoje, mas foi assim que eu comecei. E eles faziam a história da Branca de Neve. Só que eu não fazia Branca de Neve, porque eu sempre gostei mais de fazer as vilãs da história, depois é que eu passei a fazer Branca de Neve. Mas foi assim que eu comecei, então eu ia nas festas e fazia o espetáculo. Era um espetáculo de teatro mesmo, super bacana, que montava um cenário na festa, mais pessoas, crianças assistiam. Então assim, eu sempre procurei trabalhar na minha área, mesmo que fosse com eventos ou com qualquer coisa que fosse dentro da área, né? Depois eu comecei a cantar, enfim, aí fui pra Dança de Salão também, foi onde eu e o Diego nos conhecemos, né, Di? Sim, então, sim. Então aí eu fui abrindo um pouco mais. Profissionalmente. Nos conhecemos profissionalmente, vamos frisar. Então, assim, agora eu conheço muita gente que faz figuração e que faz eventos e que faz. Eu acho assim, gente, sempre tudo é válido, desde que você esteja, como eu falei, você pode entrar numa rua, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui, eu quero chegar ali na direita, tô indo pra esquerda, mas tudo é válido, todos os caminhos, como o Diego disse, eu acho que são válidos pra você crescer na profissão. Dignamente, né? Claro. Você sempre procurou fazer coisas legais, que gostava, mas teve alguns que você se viu obrigada a fazer, ou por uma questão contratual, questão de dinheiro, ou questão, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou me queimar com fulano, que a gente sabe que tem uma panelinha, né, meio que nesse meio. O que vocês acham disso? Existe uma panelinha no meio artístico, assim? Nada. Olha, eu acho que existe, mas Eu acho que existe em tudo. Na escola existe panelinha, existe em tudo. Eu não penso muito nisso, assim, Rodrigo. Sinceramente, eu não fico pensando se existe panelinha ou não. Eu penso, assim, fazer o meu trabalho da forma mais profissional, da forma mais competente possível, porque eu acho que existe espaço para todas as pessoas. Eu acho que tem muitos atores que, às vezes, acabam encontrando aí um caminho e fala das panelinhas, e enfim. Um padrinho no meio do caminho, né? Eu acho que tudo é válido, porque eu acho que nada acontece por acaso e ninguém está num lugar por desmerecimento. Eu vejo muito assim, eu respeito todas as pessoas. Mas nada, quem sai do Big Brother e vai pra novela? Cara, você consegue olhar pra uma pessoa dessa e falar, ah, que legal? Cara, eu falo porque quando eu estiver lá, eu não sei se vai ter gente que vai olhar pra mim e falar, meu, o que essa menina tá fazendo aí? Assim, eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu particularmente, como aí tô falando não só como atriz, mas como um ser humano, eu tenho que respeitar essas pessoas, elas estão ali por algum motivo. Né? Eu nunca trabalhei na Globo, nem em breve tenho certeza que trabalharei, mas assim, eu já estudei um pouco com os diretores de lá, e eles mesmos dizem assim, que cada pessoa tem um perfil para estar ali na Globo, cada pessoa tem um perfil para estar no meio musical. Existem médicos que você olha e fala, meu, o que esse médico está fazendo aí? Agora, cara, é isso, assim, eu acho que não cabe a gente também, não sei se cabe a gente também esse mérito de dizer quem tem que estar no lugar ou não. Tá chato, né? Até não, que a gente não tem. A gente, que eu digo gente e povo, né? A gente, ser humano. Nós, pessoas. Não temos o direito de dizer quem pode e quem não pode fazer o que quiser da vida ou estar em determinado lugar. Como você mesmo disse muito bem. Mérito de quem esteja onde está. Seja, né? Pelo que for, né? Sorte ou talento. Entretanto, venhamos e convenhamos, eu acho, pelo menos pessoalmente, eu, Rodrigo, acho que é uma puta falta de sacanagem, dizia a outra lá. Eu acho que é uma puta falta de sacanagem você, por exemplo, dar oportunidades para pessoas que não querem, não tem a menor competência, não tem o menor talento. Nem carisma, que às vezes... Carisma a pessoa zero. Carisma, que o Schwarzenegger não tem talento, mas ele tem o carisma. Cara, aí é que tá. Pois é, o Stallone e o Schwarzenegger, eles são os dois piores. Eles não tinha nada, cara. Eles são, mas acho que tem uma coisa que é a... O relacionamento, né? O bom relacionamento com as pessoas. Isso abre muitas portas também. Não, tudo bem, mas que seja, né? Mas aí já é a questão do caminho a ser trilhado, a questão do network, que a gente sabe que é muitíssimo importante. Então é importante, mais importante, inclusive, que talento. Muitíssimo mais. Entendeu? Você ser uma pessoa articulada, uma pessoa simpática, bem relacionada. Cara, é 90% de onde você quer chegar. 10% é talento. O talento vai te manter, onde você quer. Você pode chegar, agora manter. Exatamente. Sim. Agora sim, eu entendo perfeito o que a Nanda falou. E assim, eu tô achando muito fofo aqui. Cara, você é muito otimista. E eu tô achando isso muito legal. Eu tô falando sério, eu não tô de sacanagem. Eu tô achando isso muito legal. Porque hoje em dia, né, a maioria das pessoas estão vivendo num processo negativo muito intenso. E aí, N explicações. Não vamos entrar nesse assunto. Mas você é muito otimista. E eu tô achando muito legal. Mas assim, a gente também tem que entender que, pô, é uma puta falta de sacanagem, cara. Entendeu? Big Brother, você pegar um imbecil com a Sabrina Sato. Não, pega a Geise Arruda, cara. Geise Arruda. O que é Geise Arruda? Ela andou de vestido curto numa faculdade e, tipo, ah, é famosa ainda, não sei o quê. Pois é, mas ela tenta, né? Ela se esgueira, ela namora com Tiririca, ela tenta de alguma forma, mas ela é tão medíocre. Mas que talento, ela não consegue ficar nenhum, cara. Mas é o que tá, Léo. Mas, Léo, aí é que tá os 10% que vai te manter lá. A Geise Arruda não sabe fazer nada. Ela só sabe criar escândalo e se envolver com escândalo. O escândalo vem, ela aparece 3 dias no site do Ego, depois ela entra no limbo de novo. Entendeu? Mas eu tô falando, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma Sabrina Sato, que é uma pessoa que era uma pessoa do povo, foi pro estrelato do nada e tá conseguindo se manter lá através da bunda dela, na minha opinião. Porque, cara, eu acho a Sabrina, eu não tenho nada contra ela, muito pelo contrário, não conheço, eu tô falando dela, eu tô falando isso artisticamente. Eu acho a Sabrina Sato uma imbecil. É uma pessoa que não sabe fazer nada. Onde ela se mete, ela não sabe fazer nada. Só que ela é uma pessoa extremamente carismática. Então, ainda na juventude dela, tinha um corpo, cara, que você ainda não via. Cara. Não é porra nenhuma. A mulher tá parecendo um Conan da vida. Mas não, não é só ter a bunda redonda, Mel, vamos lá. Mas assim, e tá lá, entendeu? Se manteve. Então assim, é eu acho uma puta sacanagem. Você tá uma pessoa que tá lá se vestindo de Pikachu sábado e domingo, entendeu? Tá lá, tá aguentando o moleque pentelho pra fazer pintura na cara, pra conseguir um troco, pra conseguir isso, pra estudar, porque é o que a Nanda falou, o que a Nanda e o Diego estão falando, cara, você estuda pra cacete pra e ser nunca ator. Acaba, né? Não é simplesmente quero ser ator, onde eu vou estrear, não, cara. É estrear, é assim, é muito estudo. Isso eu já tinha ouvido falar, também pela questão da minha tia. Estuda demais, cara, demais, demais, demais mesmo. E aí a pessoa não vê a oportunidade surgir, porra, isso aí é foda. Mas, Rodrigo, você sabe que eu tenho observado, até eu sou uma atriz que, eu, dentre outras coisas, eu pretendo, eu gosto muito da área da televisão, do cinema, e eu venho há um tempo me dedicando a estudar televisão e cinema, enfim, para que em breve eu esteja. Agora, e por isso eu venho observando muito, e eu acho que acontecendo, a gente está numa onda muito bonita e muito importante que a gente também tem que observar, ainda que ela seja... é menor do que o que a gente está acostumado a ver, ela ainda é menor, mas ela já está acontecendo, é da gente ter, em primeiro lugar, atores de teatro na televisão. Então você tem Matheus Solano, você tem Wagner Moura, você tem uma renca de gente aí, nova, muito talentosa, muito comprometida, com uma base muito grande, Letícia Sabatella, que já é mais das antigas, mas pessoas de teatro, pessoas que são que tem uma base, um de estudo, ator. Não só sorte na vida, né, de fazer um BBB. Agora a gente tem que entender que a televisão, ela é uma linguagem que ela exige um pouco carinha bonita, e o cara que tem um perfil só de galã, que às vezes não é um grande ator, mas que é um galã, e precisa do galã, é isso que eu falo, mas não vamos entrar nesse mérito de novo, que foi um pouco que eu falei. Eu acho que a gente tem, primeiro, uma leva de atores muito bons entrando na televisão. Em segundo lugar, as redes, né, a Record, enfim, abriu agora não, já tem um bom tempo que vem abrindo para novelas e minisséries, bem bacana. Então, eu acho que também se abriu mais espaço na televisão para os atores. Em terceiro lugar, a gente começa a observar as novelas da Globo, de meio ano para cá, um ano para cá, você tem muitos atores novos, caras novas em todas as novelas. Então, assim, eles estão procurando, eles estão mudando coisas dentro da televisão. Eu acredito muito nisso, principalmente porque eu estou vendo isso acontecer. Então, de novo, ainda é uma onda, talvez muito fraquinha, perto, né, da tempestade que a gente tem, talvez, de outras coisas. Mas eu acho que eu sou mesmo uma pessoa muito otimista. Então, e eu gosto de observar, eu olho muito para ver realmente o que está acontecendo. E eu acho que existe uma modificação, vem vindo aí uma modificação em todos esses... nesses pontos que eu disse, que eu acho muito importante da gente salientar também. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Eu fiz um curso com um dos diretores gerais da Globo agora recentemente, inclusive quem já tem alguma formação como ator e quiser fazer, uma pessoa que eu recomendo muitíssimo, não sei se vocês vão falar sobre isso, mas existe também um outro tabu, assim, de que, às vezes você cai numa agência que é uma furada, o cara só quer levar teu dinheiro, que cursos valem a pena, né, enfim... Mas eu fiz um curso com o Fred Mairinski. Então quem quiser estudar TV, estudar mesmo. Ele é um cara sensacional, inteligentíssimo. Realmente ele merece estar onde ele está. E ele falou uma coisa muito importante, assim. Ele fala muito que a gente tem que estudar e que tem que continuar acreditando, e que principalmente ele me marcou muito, o Diego comentou, eu lembrei, ele falou, observem nas novelas quem é o ator que faz diferença você ter assistido um capítulo naquele dia, e mirem nesse ator. Ele falou bem assim, eu achei isso fantástico, porque ele não está desmerecendo os outros, ele só está dizendo, olha, se você for se inspirar na televisão, olhe para os atores que realmente você olha e fala, meu, hoje valeu assistir a novela por causa desse ator. É um cara inesquecível. Então eu gosto muito de pensar. Eu fiquei muito interessada nisso que ele disse. Eu acho importante a gente observar quem realmente mexe com você que o cara faz? Como é que ele olha? Como é que ele contracena? Qual é o tempo que ele dá da fala? Enfim, estudar esses atores, eu acho é interessante. Porque eu acho que a gente tem, sim, acho que a gente tem muitos atores bons nas novelas, nos palcos, nos eventos. Eu acho que o Brasil, ele é um grande produtor de grandes artistas. É, a da música a gente vê muito isso também, né? Hoje em dia tá um pouco menos, mas... Sim. Você vê, na década de 80, por exemplo, nós tivemos o despontamento das maiores bandas de rock do Brasil. É, que estão aí até hoje, e a gente canta as músicas até hoje, né? Estão produzindo e servindo de referência para os novos artistas que estão surgindo. Sim. Agora mudando um pouquinho de assunto, acho legal a gente entrar na parte da experiência de vocês, contar os trabalhos, acho que os mais marcantes, mas acho que seria legal a gente começar assim com os piores. Pô, fui aquele dia, tomei um bolo, fui naquele dia o carro quebrou, já saí de caminhão pelo Brasil. Que? Sabe? Não, saí de caminhão. Caraca, menina. Tu tá achando lá? São o quê? Do site em banco, cara? Não, cara, eu acho legal. Cara, mas posso falar? Eu já trabalhei com um grupo que chamava Caminhão de Histórias e o palco era o caminhão. Então, agora eu acho que seria legal a gente explorar os trabalhos que vocês fizeram, principalmente os mais marcantes, no sentido de, puta, cara, nunca vou esquecer. Pode ter sido horrível, mas aquele que marcou. Sabe aquela história que você conta nos aniversários, na festinha, no barzinho, que todo mundo ri? Vocês têm alguma dessas épicas pra contar? Cara, olha, eu não tenho, assim, uma coisa... tão engraçada, mas assim, acontecia, por exemplo, com o Caminhão de Histórias, que é um grupo muito bacana com quem eu trabalhei, que depois eu comecei a trabalhar muito com contação de história infantil, tem uns anos, e aí eu fui trabalhar num projeto com eles, que eu coordenava, dirigia e também atuava, porque era um grupo pequeno, então a gente um pouco fazia, cada um fazia um pouco, e aí a gente ia, era um projeto chamado Viajando pelo Brasil, então justamente a gente, claro, ia de avião ou ia de ônibus em certos lugares. Mas a gente ia parar em Pirapora do Bom Jesus. Cara, era tipo um Siga Bem Caminhoneiro do teatro, né? Tipo assim, era um projeto que a gente foi patrocinado, era obrigado Pirapora a entrar. Do quê? Pirapora? Ah, sei lá, eu tô assustando aqui qualquer cidade. Ó, a Pirapora não é assim, conhece, hein? Não, gente, desculpe, pessoal de Pirapora, mas assim. Você quer desmerecer assim? Não, desculpa porra nenhuma. Pessoal de Pirapora, vocês moram mal pra caralho, cara. Não sei nem onde é que fica essa merda, né? Então, desculpa. Então, assim, a gente tinha que escolher cinco estados e em uma cidade desse estado. Não me lembro agora de todos. São Paulo, Rio, Minas, enfim. E aí, esse caminhão era o palco, era um projeto muito legal. Eles trabalham com isso até hoje, quem quiser conhecer é até muito bacana. Então a gente ia de avião ou de ônibus, mas eles tinham que ir com caminhão, com cenário e tudo mais. E aí a gente chegava num lugar que a gente nunca sabia qual era o hotel que a gente ia ficar. Então teve um dia que a gente chegou num hotel, que a gente entrou e primeiro não tinha elevador, e eu tinha malas e figurinos, mil coisas pra carregar. E eu olhei pra coordenadora, a coordenadora olhou pra mim, porque ela também não conhecia a cidade, foi ela. Jesus, que... a produção era maluca desse negócio, né? É, assim, eles eram pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito queridas, mas que tinham pouca experiência com produção. A então enfiaram... Otimista, né? A Nanda é muito otimista, cara. Ela, não, vou pegar o caminhão, sair no Brasil sem rumo, sem hotel, sem nada, vai dar certo. Mas eu tava ganhando muito bem, ganhei adiantado. Cara, então vale a pena. Vamos se enfiar no busão, beleza, Pirapora. Eu que escolhi os atores, então foi excelente. E aí, assim, foi muito engraçado, porque a gente chegou no hotel, meu, e não, tipo assim, a janela caindo aos pedaços. Era uma coisa horrível. Então, assim, caraca, no sentido... Que parada depressiva, né? Não tem noção. Era no interior, era muito calor. Enfim, então a gente nunca sabia onde que ia parar. Isso aconteceu mais de uma vez e foi bastante engraçado. A gente se olhava e falava, meu Deus, vai sair uma barata daqui debaixo da minha cama em breve, contracenando comigo. Então, assim, são experiências muito legais. No palco mesmo, eu nunca tive nenhum tipo de desastre ou catástrofe, a não ser no navio. Eu trabalhei agora recentemente pela segunda vez num navio e aí, sim, aconteciam coisas que você não espera. Então, assim, por exemplo, a gente tava em cena, e aí eu tava em cena e o outro ator, nós éramos três atores, eu e mais dois meninos. E aí, um deles, eu vi que tinha uma movimentação na coxinha estranha, né? Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Mas continuei a cena. Quando chegou o final do espetáculo, chegou a, como eu era a chefe deles, ele chegou pra mim pra me relatar. Olha, Nanda, é o seguinte, tá acontecendo, meu, veio um cara, um segurança aí do navio, que tem seguranças dentro de um navio, né, as pessoas não imaginam, mas tem, as pessoas fazem coisas absurdas dentro de um navio, mas você tem seguranças, você tem cadeia, você tem médicos, é uma cidade, você tem cadeia, tipo, que nem na festa junina, que você manda prender, é, você não tem uma cadeia, não, grátis. Caraca, Milena, você tem... me decepciona de um jeito alguma vez. Como na festa junina, oh, meu Deus. Claro que tem, criatura. Mas assim, as pessoas podem ir presas, enfim, né? É um esquema que existe e etc. Então, a gente terminou o espetáculo e ele veio me relatar que, Nanda, entrou um segurança aqui. É, meu, eu tava na coxinha, faltava tipo um minuto pra entrar em cena. O cara abre uma foto, vral. Você conhece? Você viu esse cara aqui na plateia? Aí o ator olhou pra ele e falou, eu na plateia? Não, mas o que que tá acontecendo? Meu, esse cara aqui tá suspeito de não sei o que, os vídeos pegaram ele, não sei se ele estuprou uma menina, uma passageira aqui dentro, mas quem é esse cara? É um passageiro? Cara, eu não sei quem é. Aí, bom, pesquisaram, a gente só vê movimentação de segurança, tirando o cara, tava na primeira fila da plateia. E aí, quando, enfim, eu só fiquei sabendo quando acabou, não tava entendendo nada. Enfim, aí não foi nada daquilo, foi uma suspeita, etc. Mas são essas coisas de, né, de navio que acontecem. Beijinho no ombro, são essas coisas de navio. Eu não sei como são essas coisas de navio. Essas coisas de cruzeiro pra Europa, eu não sei. O máximo que eu entrei no navio foi no ferroboat pra passar de Niterói, foi o máximo. E uma vez também lá no Tocantins que a gente precisou pegar uma balsa que eu estou surpreso até hoje como estou vivo. Depois que entrei naquela festa infantil é sempre uma grande experiência, né? Vamos dizer. É um barato, cara. Várias coxinhas. É, várias coxinhas, vários micos, porque você faz. É o famoso cabeção, né? Você faz. Eu já fiz o Mickey, já fiz o Cebolinha, já fiz vários desses. E num desses, acho que foi o mais mico, assim, que foi numa festa lá em Alphaville, que uma amiga minha me convidou pra fazer, pra contar uma história. Era eu e mais duas atrizes, e a mãe da criança tinha escrito essa história, que ela era a Barbie sereia, e eu era o príncipe que chegava de cavalo pra Barbie com sereia. Com a sereia no mar e o cavalo marinho. Tipo. E a menina tinha 2 anos e ela não entendia absolutamente nada. Mas o auge do mico era que eu entrava de príncipe num cavalinho de pau. No pé de pano. Onde só tinha adolescente. Só tinha adolescente. Tinha meia dúzia de crianças, assim, da idade dela, o resto tudo adulto e adolescente. Então você já viu o mico. Eu entrando numa sala gigante de uma mansão lá em Alphaville. Aí as crianças começaram a zoar, a xingar. Aí a mãe beliscava um, beliscava o outro. Aí contamos a história, a menina ficou super feliz. E aí eu saía pela porta da frente da casa de cavalinho, um cavalinho de pau, um cavalinho branco. Cheguei lá fora, os moleques começaram a chutar minha canela, essas coisas. Me puxaram, pegaram meu chapéu. É esse tipo de situação que faz você repensar se você quer ser ator, não é? Não, esse tipo de situação faz você repensar que tipo de trabalho você pode fazer ou não. Filtrar, ou né? É ligar o seu filtro. Tá, né? Mas foi uma grana boa, não pude reclamar. Foi uma grana boa. É, deve ter rolado uma compensação bacana aí, né, cara? É. Mas também a culpa não foi tu, isso não foi o mico. Foi a pessoa que organizou a festa, como uma idiota. Que fez uma festa com uma criança de 2 anos, contratou atores pra encenar uma cena infantil e botou só adolescente pra assistir. Pois foi, é. Foi nem mico. Não, mas você fica. Não, Rodrigo, mas você fica um pouco com vergonha alheia, assim, um pouco. A gente fica pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É pra isso que eu estudo. É interessante o que vocês estão falando. A coisa do artista no palco, ou a pessoa que se apresenta de alguma forma, tem que haver essa sinergia, né? Entre o quem tá, entre o artista e o público. Porque senão o artista ele começa a perder o fôlego, assim, por assim dizer, né? E vai dando uma vergonha, não vai? É mais ou menos. Eu vejo isso quem faz muito com humor, cara. Quando a pessoa tá com um público que divide com ele, que participa, que ri, que brinca, enfim, né? Se envolve. com o que está sendo dito, com o que está sendo apresentado, poxa, o artista ele rende muito mais em compensação. O problema é quando você pega aquela plateia que tá com aquela cara de cu e você falando e a pessoa com cara de cu olhando no celular, assim, tipo... É, tipo os Simpsons, sacou? O cara vai lá e fala assim, tudo bem? Sabe por que a galinha atravessou a rua? Porque eu achei que ele ia chegar do outro lado. Aí você então, silêncio. Aí você só escuta o cara tossindo assim. Aí tu, caraca. Mas a gente sempre costuma dizer que é assim, o espetáculo ele funciona 50% os atores, 50% a plateia. Mas a gente que tá no palco não pode depender desse 50% da plateia. Tem que ser 100% palco. É, né? Se eles te derem material ou te estimularem de alguma forma durante o espetáculo e você crescer muito mais com isso ali na hora, é ótimo, excelente. Mas também se eles ficarem olhando uma cara de, ué, e aí, eu vim pra isso? Você tem que fazer o que você se propôs a fazer. E é isso que te dá o mais gás, assim. É não deixar a plateia te puxar pra baixo. Eu estou ali contando, fazendo o que eu vim pra fazer da melhor maneira possível. Eu acho que isso é o grande barato, assim, da profissão, né? Pra quem não conhece ou pra quem não trabalha com isso, a grande magia que a gente diz que é mesmo mágico, assim, não tem outra palavra, é essa questão de que cada dia é um espetáculo. Então a gente ouve muito falar isso, que o teatro, exato, cada dia é um espetáculo, porque depende um pouco da plateia. Não depende da plateia, mas assim, você conta com a plateia. Então, sempre que você está em cima de um palco, seja num evento, seja num grande teatro, seja como for, num aniversário, não importa, sempre você está fazendo artes cênicas, teatro. Então, quando você está ali em cima, você conta com a plateia. Eu acho que isso que vocês falaram é fundamental, assim, é 100% você tem que garantir. Você não pode acreditar que a plateia tem que rir todas as vezes. No navio eu fazia, era uma comédia que a gente fazia, era um dos shows da noite, então pra quem nunca fez um cruzeiro, Rodrigo, né, assim, esclarecendo. É, aqui é no máximo CVC em 12 vezes. Pra quem ainda não teve essa oportunidade, ou tem vontade, enfim, você todas as noites você tem um espetáculo. É só um pouquinho, Nanda, desculpa te interromper, eu não sei o que a Melina tá rindo. Ela também nunca foi. Né, Zona Leste? Eu não sei o que tu tá curtindo aí da minha cara. Não vou nem pra Guarulhos. Pois é. Tava o que já é uma ela, grande viagem. Tava falando com ela sobre um negócio hoje de manhã, ela virou pra mim e falou assim, meu filho, comigo no máximo é Hopi Hari. E tava chorando. Que ia ter que pagar pra ir no Hopi Hari. Eu falei, caralho, Melina, sério. Tu é muito morrinha, cara. Fala, ai, Nanda, que desculpa. Ótimo. Figuraça. Mas assim, basicamente, você tem um espetáculo toda noite, a gente fazia um dos espetáculos, era uma comédia. Você tinha duas sessões por noite, porque é muita gente, né? Você tem 2 mil passageiros, nem todos vão assistir, mas eu tinha uma plateia, normalmente, de 700, 800 pessoas por, às vezes um pouquinho mais, por sessão. E era impressionante que no mesmo dia, você fazia a primeira sessão, a pessoa ria, assim, da cena, né, que era comédia, ria do começo ao fim. A segunda sessão, as pessoas não riam nada, mas riam em outro momento. De qualquer forma, o espetáculo, ele tinha que ser o mesmo do começo ao fim. É, o que muda é a sensação do ator quando tá lá em cima. Então, o público, ele te dá um pouquinho mais de gás pra você fazer um pouco mais ou você manter o que é bom. Mas eu acho que isso que o Diego falou é fundamental, assim, apesar do teatro ser uma troca entre público e atores e artistas, é fundamental que você se mantenha um nível bom do espetáculo, que as pessoas façam cara feia ou façam cara feliz. Você tá ali mostrando um trabalho, ninguém é obrigado a amar, mas é claro que a troca ela é muito gostosa, né? O espetáculo fica muito mais atraente para o ator. Mesmo porque há uma identificação do público, né? Às vezes ele se identifica numa parte, às vezes não. E com isso ele vai jogando com você, né? Ele vai te dando coisas ou não. É porque você não pode controlar isso. Aí também já é querer transformar. Deixa de ser arte, né? Porque é isso. Você não pode controlar como as pessoas vão reagir. Você pode, o máximo que você pode fazer é o melhor com a sua melhor intenção, num espetáculo que você acredite. Por isso é importante estar em trabalhos que você acredite. Porque se você se expõe, isso é muito importante. Porque se você faz um trabalho. Assim, nem sempre é possível, tá? Vamos dizer a verdade, é isso, Diego. Eu também já fui fazer contação de história, que a menininha aniversariante tinha, sei lá, um ano e meio, a criança não assistiu, quem assistiu foram os pais. Aí acaba, fala, meu Deus, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Mas é isso, você tem que fazer o melhor que você pode. Agora, é muito bacana quando você tá em projetos que você acredita, porque independente da reação da plateia, você tá curtindo, né? Você tá acreditando. Exatamente, você tá acreditando. E assim, a gente falou muito do teatro, de apresentações com o público ali na cara a cara, mas eu sei que a Nanda já participou, já estreou uma peça publicitária na TV. Ah, é? Me passou no cinema, que eu gritei no cinema, que, ai, meu Deus! No cinema? Passou, foi uma peça grande, tá? Uma peça grande de uma empresa aí de automóveis grande, tá? Do lançamento de um carro, que eu sei que eu vi essa peça. É a pobre, desculpa, Nanda, pobre é assim, quando tem um amigo um pouquinho mais famoso, ah, eu conheço ela! Eu conheço ela! É, cobra uma merda. Cobra a minha amiga. É. E eu queria que você falasse um pouquinho de a diferença entre você fazer uma peça publicitária e uma peça de teatro. Ai, fala aí qual é a peça publicitária pra eu procurar aqui no YouTube, que agora eu fiquei curioso. É só digitar Nanda Ruano no YouTube, aparece. Aí tem do Supermercado Dia, tem do novo Ford Ka, tem umas duas ou três. Ixi, oi, meu. Tá bom, Fernanda Montenegro, peraí. Tô clicando aqui. Não. Nem tanto ao céu. Você, por exemplo, pro teatro, às vezes você tem que fazer ensaios durante 2 meses. Isso te cansa de uma forma. Já, né, já que a gente vai falar, por exemplo, do que te desgasta um pouco nesse sentido. Como qualquer outra profissão. Mas assim, e quando você vai gravar um comercial, um filme, publicitário, enfim, tem a repetição, como você disse, que a repetição é algo bastante cansativo, porque você tem que, às vezes, inclusive não só você tem que repetir, como você tem que dar, às vezes, 700 intenções. Então, o processo, ele é um pouco diferente, obviamente, do teatro, e acredito que pro cinema também, cinema eu nunca fiz, mas é uma linguagem próxima, que envolve câmeras. Então, por exemplo, muitas vezes não é o ator que tá errando ou que tá, não encontrou ainda a intenção. Muitas vezes é o cara da luz que errou 10 vezes. Às vezes é a sacolinha que tá fazendo barulho demais. Então são coisas que você não imagina, né, na arte de ator, mas que envolvem. Agora, não sei, eu tenho bastante paciência. Eu não... cansa um pouco, não vou dizer que não cansa, mas eu acho... é muito divertido, é uma linguagem que eu gosto. Nem todos os atores gostam, nem todos os atores têm paciência. Às vezes até no teste você vê os atores saindo um pouquinho incomodados, mas enfim, aí acho que é cada um a maneira de lidar. E é como eu disse, até onde você quer ir, até onde você aguenta. Então, eu, pra mim, eu sempre transformo numa grande brincadeira, porque eu, enfim, acho que é uma oportunidade, sempre é uma oportunidade de eu estar ali gravando comercial e fazendo e aprendendo. Então. Mas é diferente, tem essas questões todas que são que você tem que saber lidar, né? E vem cá, e quem são os ídolos de vocês dois? Quem são o ator ou a atriz que vocês não só se espelham, mas têm a grande admiração? Você é que tem algum? Tenho, olha, eu atualmente, eu sempre gostei muito da Letícia Sabatella. Eu já até citei o nome dela antes em outra coisa que a gente estava falando, porque eu acho que ela é uma atriz, assim... com uma consciência muito grande, belíssima, trabalha muito bem, se comporta muito bem na mídia. A Camila Morgado é outra atriz que eu admiro muito, acho fantástico. Eu tô citando mais essa geração mais jovem, até porque os antigos a gente sabe, Marieta Severi, por aí vai, todos eles são de tirar o chapéu. Mas esse pessoal mais jovem, o Wagner Moura, eu acho ele sensacional. Eu tive a oportunidade de assistir o Hamlet que ele fez. Foi até no Teatro FAP, aqui em São Paulo, que eu assisti. E no finalzinho, eu fiquei esperando até o final pra poder cumprimentá-lo. Milhões de chats tirando fã. Milhões de chats tirando fã. Tirando foto. E aí eu esperei até o final e ele foi muito, muito atencioso comigo. Eu não quis tirar foto, eu só olhei pra ele e falei, cara... se tem uma coisa que me dá orgulho em ser atriz, é saber que existe um ator no mundo como você, e esse ator é brasileiro. Então eu fico, e tá aí agora, o cinema internacional também, isso foi alguns anos atrás, e ele foi simpaticíssimo, olhou pra mim, eu falei, eu também sou atriz, e ele falou, cara, continue que uma hora você consegue. O cara é sensacional, pelo menos foi a impressão que eu tive. Então, eu sempre... outra artista que eu gosto muito, que não é brasileira, mas é a Meryl Streep. Eu acho ela sensacional. Nossa, eu acho ela muito boa. Meryl Streep é um monstro, cara. É demais, né? É demais. Você olha como ela consegue fazer cada vez um personagem. Ela é ruim e excelente. Como que uma coisa tá também? Cara, Meryl Streep tá ruim, mas tá muito boa, cara. Mas tá muito bom. Ela é sempre indicada ao Oscar, mas ela só ganhou 3, né? É inacreditável isso. Ela é indicada todo ano. Sempre tiram dela. Né? Todo ano. Eu acho já... ela fantástica. Tá? E você, Diego? Falando dos internacionais, né? A Sandra Bullock também é fantástica. Adoro muitos trabalhos dela. Nacionais, eu prefiro... não é que eu prefiro, é ruim se falar assim, né? Eu prefiro. Não. Mas a gente se espelha, né? Em alguns atores, como o Tony Ramos, o próprio Tony Ramos mesmo. O Wagner Moura, que a Nanda citou, que tem feito trabalhos cada vez mais sensacionais, tanto no teatro quanto no cinema, né? Que ele vem dominando o cinema. Eu gosto muito também dos clássicos, a Fernanda Montenegro, o Marco Nannini, agora o mais atual, que eu gosto bastante, que eu quase trabalhei com ele, quer dizer, trabalhei indiretamente, foi o Rodrigo Lombardi, que ele é excelente ator também, excelente. Ele é ótimo. De teatro, né? Também veio do teatro. Ele veio de teatro. Eu fiz a cenotécnica do espetáculo dele. Só que eu não ficava sempre lá. Era ele e o Fulvio Stefanini. Também excelente dupla pra trabalhar. Acho que é isso. Tem muitas pessoas. Muitas, né? Fulvio Stefanini não explodiu ainda, não? Ainda não. Mas tá quase. Tá quase. Eles mandaram fazer... Nesse espetáculo, eu lembro que eles mandaram fazer uma poltrona pra ele no camarim. Cara, porque ali tá grande, viu, filho? Mas ele é excelente, é excelente. Não, ele é muito bonito. Mas ele tá grande, ele. Ah. Ai, que bom, eu tô tão feliz de vocês terem citado esses atores, porque são atores também que eu admiro bastante. Eu gosto. Fora atores de teatro, né? Porque a gente fala bastante dos atores de TV e cinema. Mas, por exemplo, o Grupo Tapa, pra quem conhece, meu, tem feras ali fantásticas. O Brian Penido, o André Garoli, o próprio diretor, o Eduardo Tolentino, pra gente que trabalha com teatro, conhece mais. Eles não são tanto da mídia, mas eles inspiram a gente assim de uma forma de falar, caramba, como consegue, né, chegar a esse nível de excelência? O Bruno Perillo, que é outro ator fantástico, o Rubens Caribé, a própria Raquel Ripani, que é atriz da Globo. E eu trabalhei com ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela como produtor e ela atriz cantando. É excelente, sim. Ah, bacana. Inspirando os atores mais jovens, né? Incentivando ir ao teatro também. Os meninos falaram toda essa questão do teatro e tal. Eu quero fazer uma reclamação de nós que moramos aqui em Brasília, porque nós sofremos imensamente com isso, cara. Nós não temos peças de teatro, nós não temos peças em cartaz. As poucas que tem são a preços abusivos. Mas não tem Sesc aí, alguma coisa assim, mais acessível? Tem o Centro Cultural, tem. Tem o Centro Cultural, mas assim, são poucas peças, entendeu? Não, as que tem, por exemplo, não são divulgadas. Às vezes tem até uma peça legal passando, mas você não sabe. Só sabe se alguém lá dentro trabalha e fala pra você. Culturalmente falando, pelo menos na parte de teatro, aqui em Brasília é muito pobre. As poucas peças que são divulgadas são a preços abusivos, cara. Tipo 80, 100 reais, uma peça. Mas aqui também, tá, essa, não sei, faz um tempinho que eu não fui nenhuma peça. Mas assim, a última que eu fui tava mais ou menos isso daí, viu? Nossa. O Teatro Gazeta lá, não tava baratinho, não. Eu acho que aqui em São Paulo depende muito do teatro. Depende do teatro e da peça. De quem tá fazendo, de quem tá fazendo até. Porque, por exemplo, você vai assistir a Fernanda Montenegro, você paga esse preço. Mas 80, aí você tá pagando, né? Mas hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, você tem muitas opções a 10 reais, a 20 reais. É que o pessoal, que voltando um pouco àquele assunto da TV, tem gente que vai pra ver o artista. Não vai pra ver o espetáculo, não vai pra ver o autor, o texto. É, tipo, paga pra ver pelo artista. E aí você paga aí. Por exemplo, um musical aqui em São Paulo, ou da Broadway, que tá o Leão, você paga menos de 100 reais em bom lugar. Mas aí depende do que você quer ver, né? Se eu quero ver o ator da TV, aí eu vou pagar um pouquinho mais caro. pelo nome, pelo próprio teatro, tem gente que não se apresenta em qualquer teatro, é, mas se eu estou disposto a procurar bons grupos, é, bons diretores, bons atores que não sejam só de TV, bons textos, o que hoje em dia está ficando cada vez mais deixando de lado, as pessoas preferem ver o artista da Globo sem preconceito nenhum, mas do que assistir um clássico, por exemplo, um texto ou de alguém mesmo que está começando, que é muito bom, que a crítica tem falado pouco. Não, mas eu vou falar que uma das melhores peças que eu vi na minha vida foi, acho que foi um quilo de alimento num teatro no centro, de um grupo pequeno, era um monólogo de um homem, mais ou menos uns 30 e poucos anos, que ele fazia um monólogo de quase uma hora. E assim, eu tinha ido meio que por obrigação da faculdade, que eu tinha que apresentar alguma coisa. Eu falei assim, ah, mas não tô fodida, não tenho dinheiro pra ir no teatro, vou ver. Aí comecei a puxar a lista, sabe? Ah, agenda cultural. Aí comecei a ver as peças que tinham. Assim, tava, ah, esse aqui é muito longe, esse aqui não sei o quê, esse aqui não gostei do tema, esse aqui é não sei o quê. O final não tava rendendo, né? Não, no farol aqui tava mal, tinha quebrado. É que a gente aqui no Jurassic, a gente fala que a Mel, ela pede no sinal. Que é que tem que ver, não come mistura, essas coisas. Exatamente. Joga um malabares no farol. É, cara, aí é o teatro. E aí eu tava vendo. Aí eu tava vendo uma peça e falei assim, ah, monólogo. Mas só que eu gostei, assim, da premissa do que seria a peça. Falei, ah, mentira, assisti. Menina, você não, gostou pelo sério. Fato de doar um quilo de fubá. Aí eu falei, ah, vou comprar um quilo de alimento. E na época eu namorava o meu marido, Bruno. E eu falei, não, vamos comigo. E tipo, ele já detestando, tinha preparado vários joguinhos, assim, no celular. Aí a gente entrou, tá, começou a peça. E aí ele começou a falar, com 5 minutos, tipo, tava assim, tinha a plateia, acho que tinha 30 pessoas, era um teatro minúsculo, do tamanho da sala aqui da minha casa. 30 pessoas, assim, apertadas em banquinhos de plástico. E, cara, tava todo mundo, assim, de boca aberta. Não teve um pio durante o monólogo inteiro do cara. Foi sensacional. Isso faz o quê? Uns 7 anos. E eu lembro disso, tipo, até hoje, assim, perfeitamente. E como a gente saiu, a gente ficou a noite inteira, a semana inteira falando. Depois eu queria indicar pros meus amigos. E, assim, tinha sumido. Era um grupo que acho que alugou o espaço pra fazer um final de semana. E nunca mais, sabe? Então eu acho, assim, vale a pena você pegar... Ah, eu não gosto do teatro. Cara, pega uma peça, lê do que fala, ou então se você gosta de algum musical, pega assim a agenda cultural de Sesc e vai no susto, porque você pode ter uma surpresa muito boa que nem eu tive. Você pode chegar cheio de preconceito e de repente sair de lá amando e voltar na outra semana e ver um grupo melhor ainda, como também você pode ir achar uma merda, sabe? Mas assim, eu acho que você tem que sair. E muita coisa assim que eu vejo, ah, o pessoal só sai na virada cultural, ah, eu vou ver uma peça na virada cultural. Gente, tem peça o ano inteiro. Por que tem que ir na porra da virada cultural? Pra encher? Obrigada, Melina. Não é? Obrigada. Tem que prestigiar. De repente você, tá, sabe, você vai ver um teatro, um ator, você marca aquele ator, 2, 3 anos, você vê ele numa novela que você gosta, fala, porra, meu, eu vi esse cara lá e gostei, fui prestigiar, dei um apoio. De repente você tá dando um apoio pra um futuro grande ator aí de novela, de cinema, né? Eu acho que você não pode deixar esse preconceito de, ah, eu vou nesse teatrinho de merda. Você não pode pensar dessa forma, cara. Eu acho que você tem que prestigiar e ter uma surpresa igual eu tive há 7 anos atrás e tenho tido até hoje. Isso ajuda a fomentar a cultura, né? Porque sim, começa a tirar esses preconceitos de, ah, é pequeno, não vou. Ah, é teatrinho, é isso, não vou. Ah, é monólogo, isso, não gosto. É, isso você ajuda. Sabe. Exatamente. E mesmo que não goste, é uma experiência, tudo é experiência. Sim, você pode amar, como odiar, só vai saber se você for. Pode te trazer coisas que você nem tinha pensado. Tipo, nossa, era ruim pra caramba, mas me fez pensar sobre tal coisa. Não, e eu acho que é como o cinema, né? O brasileiro, ele tá muito acostumado, ele tem um hábito de ir ao cinema. O hábito de ir ao teatro, ele tá aumentando, eu acho. Mas, assim, a gente... Às vezes, você que tá ouvindo essa conversa toda nossa e não tem esse costume de ir ao teatro, num certo sentido, é muito parecido com o cinema, porque você tem uma variedade tão grande, principalmente pra quem mora em São Paulo, né? A gente tá falando... Sim. É Rio, São Paulo, né? Desse eixo, que é um eixo muito cultural. Mas eu acho que o Brasil todo, de uma certa forma, pelo menos em alguma medida, você tem acesso à cultura Eu acho que existem hoje, eu percebo que existem cada vez mais editais do governo para que se patrocine, embora não tenha como contemplar todas as pessoas, porque, de novo, eu acho que o Brasil ele é um grande polo formador e de grandes artistas, então ainda não se consegue atender a todos. Mas eu acho que está aumentando, esses apoios estão aumentando. Então você tem algum acesso, pelo menos. A gente está falando, vamos pensar numa classe média que vai pagar um valor no cinema, um pouco, no teatro é um pouquinho mais. Tem peças que variam muito, às vezes de serem gratuitas, de serem R$15 no Sesc até ser R$100, e aí vai do quanto você quer investir em cultura. Porque é uma você tem pra todos os bolsos, cara. Você tem pra quem tem R$100 pra dar no Rei Leão, mas quem não tem? Pô, entra num Sesc, R$5, R$10. Pô, eu paguei 200 pra ver A Bela e a Fera aqui em Brasília. Meu Deus do céu. Não foi legal? O quê? Não, mas coitado, não foi culpa da companhia, não. Não foi culpa da companhia, foi culpa do teatro. Porque aqui em Brasília, como tá falando, aqui a gente não tem teatro. Tem o Teatro Nacional, que tem 50 anos, que nunca foi reformado. Você vai lá, você saca com pneumonia se você entrar dentro. Se entrar e sair, entendeu? É horrível. Você me manda os contatos depois. Eu vou mandar os projetos pra Brasília. Vamos começar a mandar pra Brasília. Cara, demorou, cara. Brasília carece muito disso, mas muito mesmo. Não tô de sacanagem. Muito, muito, muito mesmo. Aqui no Brasil não tem. E aqui no Brasil o pessoal gosta. Tanto que paga pra R$150, R$200, não se produção pega. Não, eu acho assim, a gente abriu uma discussão legal. Cara, se você tá começando o teu projeto, não fica só tentando em São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, vai levar isso pra fora. Cara, entre no, sei lá, governo de Mato Grosso. Cara, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai levar o seu projeto pra uma área que tá carente disso e você vai ter público, cara. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Aqui em Brasília, no Dia dos Namorados, o Planetário aqui, ele fez... O Planetário que é mantido pelo governo federal, distrital, desculpa. Ele fez uma coisinha especial pro Dia dos Namorados. Ele só fez um pouquinho diferente do roteiro que eles fazem normalmente. Que é bem legal o Planetário daqui. Aí o que que aconteceu? Abri a bilheteria às 7:30 da manhã. Pra poder o espetáculo, enfim, a apresentação era só às 8 da noite. Às 7:30 abria a bilheteria. Às 7:40 já não tinha ingresso. Esgota. Público tem, exemplo, cara. Se você levar um negócio legal, público tem. Eu tô dando exemplo pra ver como é que é o público aqui em Brasília. Carece demais dessas coisas. Demais mesmo. De repente em São Paulo tá saturado. Tem mais público? Tem, mas de repente tá saturado pra aquilo que você quer fazer. Sai, vai pro interior. Pega teu caminhão, vai pro interior. Siga bem, caminhão. Vai levar teu projeto. De repente não tem espaço aqui, mas vai ter em outro lugar. Vai de você meter a cara. E se seu projeto realmente for bom, ele vai ser aceito. Sabe, você tem que levar. Não falta, porque tá a internet, aí você fica sabendo de todos os editais do país. E fora dele também. Isso aí. Demoraram pra vocês dois irem pra cá. Opa! Vou mandar um projeto, Nanda. Cara, sensacional. Pena que o tempo é curto, a gente não consegue, né, abordar todos os temas que a gente quer abordar, falar de mais experiências de vocês, mesmo porque o programa já tá gigante, pelo menos a gravação ficou enorme. Amei. Foi uma delícia. Nossa, vocês dois são muito... A Nanda é muito fofa. Diogo, não vou te chamar de fofo. É Diego, meu. Eu sei, Diego, eu errei. Eu vou errar meu nome. É Milena, é Regina. Deus. Menina, cala a boca. Melina, cala a boca, Melina. Olha lá. Aí, ó. Espalha. Pô, Melina, espalha. Vai a merda. Vai merda, menina. Pô, enche o saco. Eu não vou chamar. Eu chamo. A Nanda é uma fofa, Diego. Eu vou me reservar o direito de não chamar você de fofo. Por favor. Mas você é muito simpático. Eu fico muito grato. Vocês são muito simpáticos. Adorei. A Nanda falou que ela é tímida, mas você viu que eu tô mais quieto hoje, né? Eu tô mais tímido. Não, mas olha. Obrigadão por vocês dois terem aceitado. De novo, agradeço esse pedido. E agradeço esse chamado. Vocês responderam pra estar aqui. E o espaço é de vocês. Divulguem o trabalho de vocês, onde vocês vão estar, projetos futuros, aonde estiveram. Vão lá, a hora de vocês. Nós que agradecemos o convite. Vou fazer o merchan então da propaganda. Eu tô em cartaz com a companhia Menines em Cena, que vai estrear em agosto, a partir do dia 2 de agosto, no Teatro Parlapatões, que é na Praça Roosevelt. Eu não lembro o número de cabeça. mas é todo sábado de agosto à meia-noite. Os ingressos custam R$30 inteira, 15 e meia. É muito bacana, é uma peça do Brecht, para quem conhece de teatro ou quem já ouviu falar, Brecht. Ele fala sobre política, filosofia, tudo de uma maneira muito bem humorada, né? Então tá bem engraçado, é bem bacana. Olha, vale a pena conferir. Aí, feito o convite pra todos. Quer passar seu perfil do Facebook? O meu perfil do Facebook é Diego de Paiva. É excelente o espetáculo do Diego, não é porque eu sou amiga dele, não, mas eu já fui assistir e tá muito bacana. E agora o seu, Nander? A gente usa, desculpa, a gente usa uma linguagem oriental, então tá bem bacana. Eu trabalho com butô, com a questão oriental. Quem conhece vai ficar bem satisfeito. Pô, que maneiro. Direção do Marco Antônio Rodrigues, grande diretor aqui de São Paulo. Vai lá, Nanda. Olha, então quem... Eu agora não vou entrar em cartaz com nada que seja público, porque eu vou fazer alguns trabalhos, mas são todos fechados, infelizmente. Eu tenho um projeto que eu vou fazer que eu gosto muito. Em breve eu acredito que a gente entre no sistema Sesc, mas já fico convite caso alguém tenha alguma empresa que queira apoiar ou patrocinar. É um espetáculo que fala sobre Dorival Caymmi. É um musical... Musical não, né? É um show, na verdade, onde eu atuo, eu canto algumas músicas... Porque eu também sou cantora, mas basicamente eu escrevi o roteiro falando sobre a vida dele, tá bem bonito. Mas a gente, por enquanto, tem feito apresentações só fechadas, em espaços que contratam a gente, mas em breve vai entrar em cartaz. Agora, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, pode digitar no YouTube, que a gente falou, talvez tenha gente que ouviu, me ouviu falando e nunca viu nenhum trabalho meu. Então, no YouTube, digitando Nanda, de Fernanda, né? Nanda Ruano, com R de rato mesmo, Ruano. É um sobrenome português. Nanda Ruano no YouTube e no Facebook. Quem quiser me acompanhar, eu tenho uma página que você vai achar escrevendo Nanda Ruano, atriz. Então pode conversar comigo por mensagem e ver algumas postagens minhas. E acompanhar futuramente novas estreias. Acabei de chegar do Temporada do Navio, então também fiquei um tempão fora do circuito de São Paulo. Mas quem quiser acompanhar, Nanda Ruano, atriz no Facebook, Nanda Ruano. Pelo YouTube. Ah, legal. Legal. Os links também estão todos aí na página do Jurassicast, do post do programa. Okay. A gente tem, desculpa, esqueci de falar que a Nanda falou da página dela. A gente também tem uma página, Menines em Cena, no Facebook. Aí, e o e-mail, Menines em Cena, tudo junto, @gmail.com. Ah, bacana. Já fica aqui também para quem quiser o link direto no post. Perfeito. E, gente, eu queria realmente... Imagina, querida, fala. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite feito por vocês. É uma oportunidade de tantos atores que a gente tem no Brasil, ser convidada para poder falar e as pessoas ouvirem. Eu tenho certeza que o programa de vocês é ouvido com o maior carinho, com o maior respeito. Vocês, eu mesma já ouvi, eu sei que vocês fazem isso com assim, maior tesão, com maior responsabilidade. Então, muito obrigada, é uma oportunidade fantástica. Eu estou muito feliz de poder ter falado um pouquinho com vocês e ter participado dessa experiência também. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. É de um talento muito grande o que vocês fazem. Gente, eles mandaram tudo pra gente, assim, foi sensacional. Muito produção é boa, fala aí, a produção é boa. Excelente. A gente tá se sentindo em casa aqui. Sensacional. E, então, de coração, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Um beijo enorme também para todos os ouvintes que também sustentam, né, esse programa com carinho, com atenção, ouvindo. Então, um beijão para todos e muito obrigada a vocês dois em especial. Ah, obrigado. Agora eu gostei. E em homenagem à classe artística, a Melina vai terminar cantando, vai, meu. Porra, velho, ela é pra fuder. Eu acho massa que ela se mete a cantar, ela manda foto, ela manda. Eu vou cantar. E ela nunca cantou aqui. Eu não sei porquê, é vergonha. É mesmo, Melina! Cara, eu só canto no bar. Só canta bêbada, né? Só canto depois de uma cerveja. Ela só canta com essa roupa que ela tá no perfil aqui. Eu só canto fantasiada assim. Cara, que foda. Eu faço tipo um cosplay. Zumaluda, zumbulut. Oh, bottle boys, oi. Hey, baba, ha, boy. Ooh, bottle, ho, man. Ooh, baggage. Let's go, let's go, let's go.